Bom, agora vai. Agora para valer. Vamos lá. Começando. A gente tem que apresentar primeiro. Júlio Adler aqui, recebendo no podcast Boia, Bruno Coutinho. Como é que você gostaria de ser apresentado, Bruno? Surfista do arpoador. Tá bom. É justo. Eu acho que é a melhor definição. E depois desse final de semana, né? Nunca deu tanto orgulho. Exatamente. Né? Não, o orgulho eu tenho sempre. Esse fim de semana foi especial, mas o orgulho eu tenho sempre. Isso foi espetacular. É. Bom, a gente vai falar sobre WSL, sobre surf e afins, né? Uhum. Qual é o assunto que a gente começa? É, pode ser WSL, né? E é mais objetivo. Chopo? Ou começamos de Jeffers Bay? Pode ser Jeffers Bay. Tu achou que o campeonato de Jeffers Bay foi um ponto de virada do surf antes e depois de Jeffers Bay, ou você acha que foi um campeonato normal, como qualquer outro? Não sei, eu acho que eu não iria nem para um extremo nem para o outro. Eu acho que, assim, organizando o pensamento, eu acho que foi a primeira vez que a gente viu essa performance incrível, surpreendente num mar clássico de linha, né? Porque a gente já está acostumado a ver isso no Beach Break, ou em Trestles, ou no Rio com Medina fazendo o primeiro backflip, mas um mar de Jeffers Bay que é tão... Assim, o Tom Curran ensinou a gente a enxergar como aquela onda de Jeffers Bay tem que ser surfada, né? Mas você está se referindo exclusivamente ao Toledo ou está falando de modo geral? Não, estou falando exclusivamente ao Toledo. Tá. E de modo geral eu não achei que foi... Assim, eu achei a história que estava muito clássico, né? Acho que isso, porra, é incrível. Mas isso poderia acontecer. Eu, particularmente, assisti ao vivo um campeonato em 94, o Billabong Challenge. Não sei se você vai lembrar desse campeonato. Claro, aquele estava enorme. Enorme, exatamente. Eu estava na areia. Estava muito grande aquele Muito mar. Grande. Eu estava na areia. Estava o dobro desse. É. Eu assisti da areia. Eu era garoto, eu e o Léo Neves, meu primo, a gente foi competir um Mundial Mirim em Bali. E na volta, o voo na época fazia escala em Joanesburgo. E a gente ficou em Joanesburgo, fomos para Jeffers Bay, a gente tinha 15 anos. A gente surfou antes do campeonato começar, mas não estava tão grande, porque o mar foi subindo durante o dia. Estava grande, mas não tão grande. O Léo, inclusive, pegou um tubarço. E a gente assistiu o campeonato inteiro da areia. E foi, aquele campeonato foi muito impactante para mim, porque era o Kelly Slater fazendo uma performance revolucionária. E o Okilupo. O Oki surfando muito, mas o Kelly Slater tinha uma leitura da onda muito diferente do que a turma fazia. Ele dava aquela rasgada para dentro, aquela rasgada com cutback que vai até a base, e da base ele já dava estolada que virava um tubo. Né? Assim, a turma não fazia isso de maneira tão agressiva. Né? Foi muito impressionante o que o Kelly Slater fez. E possivelmente aquilo ali devia ser uma das primeiras experiências do Kelly em Jeffers Bay. Ele não devia ter ido muitas vezes ali. É, possivelmente. E estava muito perfeito. E me lembrou, quando eu assisti o campeonato de Jeffers, me lembrou essa relação que eu fiquei assim na minha cabeça com aquele Billabong Challenge, vendo o Kelly Slater surfar. O Filipinho, na minha sensação, ele fez algo semelhante. Ele colocou o repertório dele, que a gente já conhece, num mar que já tem uma maneira correta de ser surfado. Né? A maneira correta de surfar um beach break é exceder os limites. Mas ainda hoje, pelo menos na minha percepção, quando eu vejo uma onda tão perfeita como o Jeffers Bay, o que vem da maneira correta de surfar a onda é ainda a maneira como o Tom Curran ensinou a gente a olhar aquela onda. E o Filipinho rompeu esse paradigma. Essa que eu acho que é a coisa incrível. Assim, ele veio e fez as manobras aéreas numa onda muito perfeita, de linha, tubo, né? Combinando tudo, né? Pô, deu rasgada inteira até a base, velocidade, tubo, e deu aqueles alley-oops inacreditáveis, e aéreo rodando no meio da onda, não foi na junção, né? Se fosse na junção era uma coisa esperada, mas no meio da onda, conectando. Sem jogar a onda fora, né? Sem jogar a onda fora. Aproveitando a onda inteira. Exatamente. E não só fazendo isso, como também sabendo, conseguindo usar a borda. Eu achei que ele ia ter muita dificuldade, ainda hoje, em 2017, achei que ele ainda ia ter dificuldade de dar rasgada aproveitando tudo. Eu vejo que tem muita gente que dá rasgada. O Frederico Moraes, por exemplo, ele dá rasgada, mas ele não vai até o final da rasgada. No meio ele para, Uhum. Às vezes ele vai um pouquinho mais, mas ele nunca vai até a última consequência. O Filipinho estava conseguindo ir até quase o limite, né? Controlar a velocidade e a força é um negócio muito impressionante, né? Assim, os caras que têm muita habilidade fazem isso. O Filipinho faz isso, é incrível. O John John em Margarete fez isso de forma muito impressionante, né? Eu achei que nesse campeonato ele conseguiu fazer isso também. Só que ele estava com uma escolha de onda péssima. Ele quase sempre estava escolhendo as piores ondas da bateria, estava passando assim aos trambolhões. Ele ia passando, mas não estava sendo brilhante. E depois do que ele fez em Margarete, todo mundo estava esperando que ele repetisse um desempenho tão brilhante quanto ele fez em Margarete, né? E vai ser difícil você... Já impactou a primeira vez, né? O cara conviver com essa expectativa é muito ruim, porque todo mundo vai ficar esperando dele isso. Achei que ele foi, inclusive, muito mal julgado nesse campeonato, porque o pessoal vai sempre julgar ele esse ano, pelo menos até terminar esse ano, ele vai ser julgado pelo que ele era capaz de fazer na onda, e não pelo que ele faz. Sendo um pouco específico até, talvez, é uma coisa que me impressiona muito neles, né? Eu acho que o João John e o Filipinho têm essa característica, ou desenvolveram essa técnica, eu acho, mais do que os outros, assim, como surfista, pelo menos, essa é a minha sensação. Quando a gente entra na manobra, a entrada na manobra meio que define a manobra, assim. O resto é um pouco consequência da maneira como eu, pelo menos, surfo assim. Eu entro na manobra e o restante da manobra é um pouco consequência de como eu entrei na manobra. Eu não vou controlando a manobra durante todo o percurso da manobra, né? Eu chego no lip e faço o ataque. Depois, as coisas vão caminhando meio... intuitivamente. Quando eu vejo o John John e o Filipinho fazendo essas rasgadas muito longas e com troca de peso, né? Se ele começa a manobra com um approach, com peso no pé de trás, fazendo aquele drop in the wallet, e de repente no meio do movimento ele vira para o pé da frente, girando o corpo, colocando o braço da frente na água, assim, você vê que ele tem o controle da manobra inteira, do início, do meio, do fim, assim, realmente parece que ele enxerga em câmera lenta aquela... Isso, assim, eu acho incrível. Essa é a coisa que tem mais me impressionado no surf de borda. Eu acho que o Jorge faz isso muito bem, mas acho que o Jorge faz pouco isso. Ele espera um momento perfeito para fazer isso. Ele não gasta tanto igual o Filipinho. O Filipinho bota a quinta, a sexta, acelera tudo e vai tentando chegar ao limite dele bastante, com muito mais frequência. E o Jorge não. O Jorge... ele é capaz de fazer coisas absurdas, igual... lembra uma rasgada que ele deu em Bells, que eu acho que é uma rasgada que fica na cabeça de todo mundo? Foi 10? Foi 10 a rasgada. Ah, foi 10, porque teve uma onda que não foi 10, que foi das melhores ondas surfadas em Bells. Então eu acho que foi essa mesmo, que não foi 10, mas é uma rasgada tão absurda. Ele usa tanto a parede da onda e a borda, e mete toda a força no pé de trás, sem aliviar, que é muito difícil, né? Como você estava dizendo... às vezes tem que dar uma aliviadinha, né? A rasgada clássica que a gente aprendeu a admirar é aquela do Curren, do Quero, o pessoal todo da geração de 80, que é perna da frente esticada, né? Perna de trás toda atochada em cima das quilhas e puxa tudo para dentro. E os caras estão... O Julian Wilson, eu acho que é um cara que faz muito bem isso, com velocidade, com estilo. Só que eu acho que nas baterias ele adota uma linha mais conservadora, assim. Eu acho também. Ele faz uma... assim, pra mim é nítido quando ele faz aquela cavada de frontside que é linda, que é incrível, muito longa, mas obviamente, como ele tem um tempo muito grande pra cavada, ele escolhe o lugar que ele vai atacar o lip, né? E ele escolhe normalmente... um pouquinho do lado, assim, a minha sensação. Ele dá um pouquinho na frente, ele não entra no lugar. Ele dá aliviada. Não sei se é uma aliviada, mas ele faz uma linha um pouco mais conservadora do que o John John ou do que o Filipinho. Assim, acho que eles fazem uma linha, a linha mesmo, assim, não é nem a enfiada da borda, mas a linha mais... as curvas mais curtas, talvez, assim, mais agudas, né? E nesse aspecto, ainda em linha e borda, você vê que o Adriano trabalhou, E hoje em dia, se bobear, ele é o cara que tem a curva mais bem desenhada de todas. E o ângulo e tal, ele consegue ser vertical. Porque em Jeffersburg muita gente é lateral, né? E entra sempre lateral na manobra, né? E o Adriano consegue, ele tem uma cavada tão boa, né? E tem tanta velocidade que ele consegue ser vertical, coisa que o Slater conseguia fazer também. Consegue ser vertical em Jeffers, que é muito difícil, né? Trazer a prancha para cima mesmo, em vez de ser só de lado. É, o Adriano me parece ter um tempo da onda muito impressionante. Eu não acho que ele tem essa energia e esse ângulo agudo do Felipe e do John. Acho que é uma coisa óbvia até falar isso. Mas ele tem um tempo da onda impressionante. A onda de Saquarema, por exemplo, da WCT Saquarema, me chamou muita atenção. Porque ele não está entrando no lugar mais radical da onda, mas ele está entrando no lugar certo do ataque. É uma cavada muito longa. Ele faz aquela cavada de backside longa, longa, longa, longa, mas quando ele chega no leap, é o lugar exato, sai uma quantidade de água boçal da manobra, nem com velocidade. Precisa botar tanta força, né? Exatamente. O cara economiza a força na manobra, porque a cavada leva tanto da manobra, né? E já preconiza tanto, que quando chega lá, ele não precisa botar tanta violência, né? E a minha impressão quando eu vejo ele naquela onda de Saquarema é que me confirma essa leitura do tempo, porque a onda de Saquarema é uma onda que você precisa ter o tempo dela, né? A onda que tem backwash, a gente conhece, né? Essa onda do Rio, ela tem o tempo certo de você atacar, né? Porque ela dá aquela respirada, né? Ela vem meio respirando, aquele balanço do oceano. E outros caras surfaram pra cacete, mas não tem aquele mesmo tempo da onda que o Mineiro tinha. Então, eu acho que essa... Acho que isso, não é que eu acho que a característica ela só se sobressai em Itaúna. Pelo contrário, ele usa, né, em todas as ondas que ele surfa, mas Itaúna evidenciou, assim, eu acho, essa cadência que ele tem, que é impressionante. Apesar de eu não achar que ele ataca com tanta... com o mesmo ímpeto que os outros caras atacam a onda. Agora, depois da vitória dele no Rio, ele não arrumou mais muita coisa. Ele está agora com 13º e 13º. Nos dois últimos eventos foi 13º, 13º em Jeffries e em Tiopo. Em Tiopo achei que ele ia se dar bem. A bateria dele não foi fácil, né? Ele competiu contra o Guigui, não foi? Não lembro. Mas em Jeffries eu tava levando mais fé até. Eu achava que em Jeffries ele podia fazer a performance do Frederico Moraes, por exemplo. Pra pegar a camisa amarela de repente? É, e fazer aquela performance de escolher as ondas boas, né? Não as maiores, mas aquela que encaixa mais na parede. Fazer o surf com a linha correta, que traz até a base, que vai fazendo nota, que vai passando bateria. Mas não aconteceu, né? Sei lá. Mas uma coisa dessa história do Mineiro, do ano, que era um outro tema até que eventualmente a gente vai falar, mas as próprias disputas mais aguerridas que a gente tem visto não são dele, né? Essas disputas de remada e tal, que ele protagonizou durante muito tempo, a gente não tem visto ele, mas nessas disputas que o Medina tem feito, e então, o Filipinho com as interferências, né? Então vou pular direto pro assunto que seria o assunto final, mas que agora, de repente, ele vem bem a calhar. O Mineiro agora, no... dos caras que estão disputando o título, é o veterano. Ele é o cara mais velho dos 7 primeiros do ranking. Ele é o cara mais velho. E essa mudança, que parecia que ia demorar muito mais tempo da gente ver o Joel Parkson, o Mick Fanny, Slater, esse batalhão todo na parte de baixo da frente do ranking, né? Eles não estão fora do top 16, mas eles não estão disputando o título ainda esse ano. Eu não sei, eu vou ser bem sincero, Júlio. Eu não sei se, assim, a gente esperava que não fosse demorar tanto ou se demorou demais, na verdade, né? Porque, pô, os caras já estão com 37 anos, né? Assim, a gente fala do Kelly, da idade avançada, pô, 43 o Kelly tá? Não, 45. 45? Ele é de 72. Então, 45, mas o Mick Fanning tem 37, o Joe Parkson tem 37. Assim, porra. Mas o Mick Fanning parece que não diminuiu em nada a velocidade dele, não, né? Com nem certeza. Mas, a fome, né? O cara, o Mick Fanning tá no topo do ranking desde quantos anos? 24 anos? Não, antes. Antes, 23 anos? Antes. Não, ganhou a etapa antes, mas. Não sei, o primeiro título dele, campeão 3 vezes. Ele disputou título, não sei. Mas Não diria que ele foi assim tão prodígio para disputar título, minha impressão, posso estar errado. Não, os caras sempre tiveram na frente do ranking. Os caras sempre tiveram nos top 5, top 6. É, top 5. Desde o início. Mas, pô, é muito tempo, né? O Tej Burrow, assim, pô, demorou para ter, eu acho, até, né? É verdade. O Mineiro, eu acho até interessante essa história que você falou do Mineiro ser o mais velho entre os 7, mas, de fato, olhando o surf, ele parece ser o surf mais velho entre os 7 mesmo, né? Você não acha isso? Eu tenho essa impressão. Mais conservador, você acha? É, o surf mais conservador entre os 7. Os outros 7 são mais... É possível que ele tenha mais rastros da geração anterior. Mais, né? Rastros da geração anterior, Os primeiros hoje são Jordan primeiro, John. George, que, pô, conhecido como um progressista, né? Assim, surfa de linha e tal, mas... É. Ele... Surfista bastante progressista, né? John, sem comentários. O Wilco, né? Sim, também, diria. Owen era mais, né? Acho que depois das lesões, principalmente, acho que a primeira lesão dele da coluna, a minha impressão é que ali mudou um pouco a postura dele, o ataque dele aos aéreos, assim, as manobras mais... Porque ele é muito jovem, né? Owen tem o quê? 26 anos? Deve 27 ser. Anos. No máximo. Ah. No máximo. Depois vem o Adriano e depois vem o Medina. São os 7 primeiros. O Julian, né? É, o Julian, Adriano e Medina. Entre o sétimo e o primeiro, tem menos. Tem um segundo lugar de diferença, né? Porque 10 mil pontos. Por exemplo, se o Jorge não pontua nessa etapa, o Jorge ou o John, se por acaso acontece um milagre, que não é muito difícil de imaginar, mas os 6 primeiros não pontuarem tanto, os 6 não, na verdade só os 4 primeiros não pontuarem tanto, e o Medina ou o Adriano vencerem a próxima etapa em Trestos, eles podem provável. Assumir, está tudo muito próximo. Né? Porque esses caras que a gente estava falando, tirando o Kelly que se contundiu, eles seguem como amplo contenders aí para todas as etapas, né? Esses caras, se chega o Mick Fanny em Trestles, que é, porra, ele ganhou do Filipinho do Medina na final 2 anos atrás, né? Do Medina? Não, do Filipinho, não foi? Foi. Do Medina ele ganhou na França na marola para a esquerda mexida. É, não, enfim. O Mick Fanny a qualquer momento pode ganhar uma etapa, né? Assim, bagunça muito esse ranking todo. Até incrível. Assim, tirando olhando um pouco a distância, né? Que era um pouco que a gente estava fazendo. Tá incrível essa disputa, né? Acho que é a disputa mais aberta que a gente teve em muitos anos. Em bastante anos, né? Tempo, né? É, os caras novas, né? E o único cara que não ganhou o evento dos 7 primeiros é o Medina. Que tá. Deve estar mordido com essa história de ser o único que não ganhou um evento ainda. Porque ano passado ele já estava... Ele estava perturbado ano passado, né? Com a situação de perder bateria apertada, né? Eu acho que ele se deixa muito levar por essas coisas, né? É visível na atitude dele, antes ou depois das baterias, como ele se deixa levar... Por esses detalhes, né? Que é muito natural de um cara super competitivo. Muito é natural. Normal. Alguns ficam usando... Não dá para ficar olhando tudo em perspectiva, né? Não, alguns ficam usando humor para brincar com essas coisas e tal, ficar fazendo careta para câmera. Ele não, ele é um cara muito centrado, né? Eu gosto disso. Eu tava lendo outro dia uma reportagem, os caras dizendo que o Medina é atualmente o vilão ideal para o circuito mundial, né? Porque ele é latino, ele tem aquela imagem toda de cara sério, compenetrado e capaz de fazer qualquer coisa, né? Pela vitória. Pela vitória. E muita gente acha que isso é uma certa vilania, né? Faz dele o meu malvado favorito do circuito, né? De certa forma, fere esse código de ser culto, de bom mocismo, né? De bom mocismo. Enquanto isso, acho que quem acaba empurrando o Medina para esse lugar é o John, né? É. Que tem esse comportamento simetricamente oposto, né? Assim, é um cara totalmente relax, né? Pô, não se liga nas coisas, parece que tá sempre casual. Eu também acho, mas essa é a imagem que se tem, né? Assim, nas férias o cara tá navegando no... naqueles barcos oceânicos, enquanto Medina está fazendo night com o Neymar em São Paulo, em Floripa, né? Assim, um é um homem do mar, o outro é um homem da cidade, assim, de night, de... Né, de... É, eu vejo ele mesmo... Mas só para dizer, assim, eu pô, sou mega fã do Medina, acho o Medina sensacional, eu acho que ele pega muito, além de tudo, da atitude, assim, acho o surf dele fantástico, fantástico, assim, acho... A gana que ele tem de competir, de vencer, acho brilhante, acho lindo, assim, acho, porra, foda. Acho que ele comete erros porque ele toma riscos desnecessários no ímpeto dele de vencer. Mas esse estímulo que ele tem é muito sensacional ver um cara jovem com o talento que ele tem, com essa instigação tão grande de ser vencedor. E você acha que esse ímpeto dele é dele ou é uma coisa de estratégia do Charles? Acho que ninguém é um personagem por tanto tempo assim como Medina. Eu acho até que a gente trouxe o tema Medina, uma provocação que eu ia fazer é até aquela história de que muito se disse que o Medina tinha se desconcentrado, né? Depois que ele ganhou o título. Ah, o Medina deslumbrou, não sei o quê, a gente viu muito isso. Pô, como é que dá para manter esse argumento, vendo a atitude que ele tem tido nas baterias, ou a fome que o cara tem de vencer? Dá para dizer que o cara... perdeu o foco, tá preocupado com outras coisas. O cara que fica entre o top 3, perdeu o foco é muito difícil. Porra, não existe. Como isso. É que é isso? Não existe. Tal perder o foco e ficar entre os top 3 só na fantasia mais absurda de um cara que não entende como é que funciona o circuito. As pessoas falam isso, eu acho um absurdo. Você vê a atitude do cara nas baterias, não condiz com esse tipo de narrativa. E eu acho que vai um pouco no ponto que você fez. De dizer, de levantar a possibilidade dele ser um personagem criado pelo Charles. Eu não consigo dizer isso, porque o cara é assim, pô, desde sempre. Assim, ninguém é um personagem por tanto tempo, ou de maneira tão consistente. Obviamente que o Charles deve estimular as características, certas características que são dele. E o próprio Medina entende que essas características possivelmente ajudam ele a ser vencedor no que ele se decidiu se dedicar. Mas é dele, pô, são características muito pessoais, eu acho. Uma das nossas anotações aqui são as disputas de Tiopo. A gente já passando para Tiopo agora. Uhum. As disputas de Tiopo, como elas eram brutais, mas brutais não no sentido de brutalidade, mas brutal no sentido de acirrada, né? Como as disputas de onda e os bloqueios, que são da competição e que são permitidos, não tem nada de desleal. Se a gente fosse levar isso para fora do surf, para o futebol ou para, sei lá, para uma fila do cinema... Eu, assim, na verdade, é quase... Talvez seja uma analogia ruim, mas é quase como se um time não quisesse fazer uso da... Um time de futebol não fosse fazer uso da regra de impedimento. Assim, é um anti-futebol, né? Assim, a regra de impedimento é claramente uma coisa anti-futebol, né? Assim, não, mas é tão anti-futebol quanto o cara ficar na banheira esperando a bola. Exatamente. Também é anti-futebol. É, mas, pô, existe a regra, né? Existe a regra do impedimento, mas, pô, eu não vou usar a regra do impedimento porque eu acho incorreta na minha cabeça, no meu código de ética cavalheirística não funciona. Eu acho que ética é 100%, é extremamente importante. Mas pô, você não vai usar a regra de impedimento? Não faz sentido. Né? A regra existe. Agora, tem momentos que ele pode estar cruzando isso. Eu acho que a gente tem um certo politicamente correto no mundo do surf que causa um pouco de espanto quando a gente vê alguém disputando... Não sei nem se... Eu acho que é errado eu falar no mundo do surf porque a gente sabe que na década de 80 e 90 isso era muito comum, né? Então, pô, não dá para generar isso como surf. Eu acho que talvez seja depois da regra de prioridade... a coisa ganhou uma dinâmica diferente, mas o Potter mesmo no filme que você fez do Fábio Gouveia diz que chegava xingando o Fábio Gouveia dentro da água para intimidar ele. A minha reflexão toda vez que eu vejo essa disputa agressiva do Medina é o que objetivamente ele acha que ele ganha tendo essa atitude agressiva na água. Assim, é só pela primeira onda, é só para ter o direito de surfar a primeira onda que vem, ele ter essa escolha, ou é mais do que isso, né? A minha sensação é de que ele, já de início da bateria, leva o adversário dele para uma zona de desconforto. Porque... desestabilizar o adversário para, a partir disso, ganhar a bateria. É engraçado que... E você acha que funciona? Você acha que é efetivo? Em Bélgica funcionou contra ele, né? Contra o Federico Moraes, ele perdeu uma bateria que eu acho que era uma bateria que estava muito mais para ele, porque aquela condição de mar, ele surfando do jeito que está surfando esse... É bom dizer que eu acho que esse ano ele está surfando melhor do que eu já vi ele surfar. E agora em Chopo dava para ver como a prancha estava justinha no pé dele, todas as manobras estavam saindo. Ele não estava errando quase nada, cara. Ele tava, quando ele acertava na orelha da onda, ele acertava, trazia de volta e trazia com força. Eu acho que desde o ano passado eu já acho que ele estava numa curva ascendente. Agora, esse ano eu acho que ele ajustou as pranchas estão muito boas. Mas voltando ao desestabilizar ou não, eu acho que é uma estratégia dele, cara. É uma estratégia dele. O Shane Bash era um cara chato pra cacete dentro d'água nos anos 90. Ele sempre queria ser o primeiro a pegar onda na bateria. E o mineiro sempre quis ser o primeiro a pegar onda na bateria. E eu acho que o Medina tem muito esse negócio de mostrar quem é que manda na bateria, entendeu? Então ele quer ficar mais dentro. E se o cara comprar, como o Colorandino sempre compra, o Net Young sempre compra, e o Julian Wilson também sempre compra. Os caras se divertem também com isso. Ou se divertem ou são muito estúpidos de ficar fazendo, porque sabem que isso normalmente vai funcionar contra eles. É, essa que é a minha grande pergunta. É, se é efetivo para o Medina, por que que os caras seguem fazendo? Eles não percebem? A minha primeira reflexão é eu me imaginando entrando numa bateria com Medina e eu fiz lá minha estratégia onde eu vou sentar e tal, onde eu quero a onda que eu quero pegar, onde eu vou esperar a onda que eu quero surfar, é intermediário, é da série, não sei o quê, e de repente a bateria começa e o cara me obriga a me posicionar num lugar que eu não queria estar. Então ele me leva a fazer uma coisa que eu não tinha planejado. E isso é o fator de desestabilizador, porque eu já mudei o meu plano no Exatamente início da bateria. Assim, eu tinha um plano que já não está mais acontecendo porque o cara me obrigou a fazer o plano dele. Ele tinha isso no plano dele, mas eu não tinha isso no meu. Então quando eu sigo o plano dele, já me tira do meu lugar de conforto. A coisa que eu... Óbvio que uma bateria de surf, ela é dinâmica, né? Você tem uma estratégia e essa estratégia ela vai mudando ao longo da bateria. Mas já de início você tem que abandonar a sua estratégia original porque o Medina te obriga a remar lá para dentro do pico para você não perder a prioridade, eu acho que talvez seja o grande fator. Mas ao longo do tempo ele deveria perder a eficácia também, né? Eu não sei se o mineiro acha que já não tem mais tanta eficácia fazer isso. Outra explicação que eu penso e que me parece razoável é um cara tão talentoso como o Medina, ele não precisa pegar as melhores ondas, né? Ele ganha a bateria sem pegar as melhores ondas. Então, o maior risco para ele é boiar, né, numa bateria. Então, ele tá sempre... Ele não para de pegar onda, ele não para de pegar onda. Porque na troca de onda, pegando um monte de onda, ele vai acabar fazendo dois rescores acima de 9. 90% das vezes. 90% das vezes. Então, será que o cara briga para a primeira onda para ele não correr o risco de ficar com a primeira prioridade? Né, o cara pega a primeira onda, ele fica com a primeira prioridade e aí entra numa dinâmica que ele boia a bateria e ele perde essa dinâmica de sair surfando várias ondas. Assim, é uma tática que, no fundo, é mais para ele não correr o risco de boiar do que para afetar o adversário. É uma possibilidade também, né? Isso. Ou as duas coisas combinadas, né? Esse assunto também nos leva para um outro tópico que estava anotado, que é as interferências do Canoa. Quer dizer, do Felipe no Canoa. E as situações, cara. Eu me choco muito quando eu vejo a interferência, as duas interferências. A segunda me choca mais ainda. Porque eu fico imaginando. O Felipe é o melhor surfista do mundo naquela condição. Nas duas até, se bobear. Nas duas condições. Ele é tão... de Saquarema, o mar estava muito para ele também. Né? Em relação ao adversário, ele é tão superior. Ele é quase... Sei lá, se fosse colocar em porcentagem, ele seria 50% superior ao cara. A chance do cara ganhar dele é de, sei lá, menos de 25%. É, você coloca 10 baterias, o Canoa ganha 2. Talvez. E o Felipe ganha 8. E mesmo assim... 7 com 3. E mesmo assim, se ele não pegar a onda, ou se acontecer aquelas coisas do cara pegar uma da série e ele não achar nenhuma, ficar fora do time. Então, o que leva o Felipe a disputar onda com um surfista tão inferior, mesmo sendo o local do pico e herói do pico em Huntington Beach, no caso, mas inconcebível aqui... Já tinha acontecido aqui, em Itaúna, né? Inconcebível em Itaúna. Pra que fazer isso, cara? Pra que marcar o território, entendeu? Deixa o cara pegar a onda. Deixa o cara pegar a onda, porque se ele pegar uma onda bem pior, tá arriscado ele tirar uma nota muito maior. Eu acho que é um pouco daquela história de... da administração de risco deles. O Medina também faz isso, né, de certa forma, mas o Felipe, claramente, isso que você disse, na troca de onda, estou imaginando aqui, se fosse a bateria em qualquer dessas duas situações, em qualquer dos dois lugares, do Felipe com o Medina... Aí é outra história. Eu entenderia. Outra história. Eu entenderia. Porque os dois têm um potencial gigante. Igual. É. Igual. Os Se dois... ele vai tirar 10, eu vou tirar 10. Exatamente. Vai tirar 9,5, eu vou tirar 9,5. Exatamente. Aí é você jogar com... Você entende o seu oponente, você joga porque você sabe que ele tem cartas muito boas na mão, né? Assim, é um jogo de iguais. Mas o jogo de não iguais, na troca de onda, o cara melhor tende a vencer na maioria das vezes. Então não teria motivo para tomar esse tipo de risco. Né? E a primeira onda da bateria, uma onda de dois picos, de onda de pico, né, de dois lados, assim, são, me parece um pouco de erro, erro mesmo, erro emocional. Me parece que é uma questão de fundo emocional ali, da adrenalina da bateria, do excesso de concentração, de muito ímpeto. Que me remete àquela final do Medina com o Keno Assim também. Que o Medina perdeu e, assim, estava toda para o Medina, era ultra relevante naquele momento do tour, ele ganhar aquela etapa. E numa bateria contra o Keno Assim, que o Medina claramente tinha superioridade, e que surfando as mesmas ondas, né? As mesmas ondas, não ondas iguais, mas as mesmas ondas no mesmo lugar, ondas semelhantes ali, um surfa a primeira da série, outro surfa a segunda da série, o Medina ganharia com tranquilidade. Ele toma risco e faz uma estratégia muito divergente do Keno Assim. E aí corre risco de a estratégia não funcionar. A estratégia de tomar risco é do cara pior, não do cara melhor. O cara melhor, minha cabeça está no lugar do Medina, é se o Keno Assim fosse para outra vala, mesmo que ele não quisesse, ele deveria ir atrás do Keno Assim, só para ficar trocando onda com o Keno Assim, para não dar chance da assimetria funcionar para o Keno. Do jogo igual, o melhor tende a vencer. Então, tem tido um pouco esse tipo de característica aí dessa galera. Mas, sei. Eu acho erro. Eu também acho. E a próxima etapa em Trestles vai ser... Eu acho que vai ser espetacular. Tomara que dê onda, mas... Mesmo que não dê onda, de ficar imaginando que a gente tem... O Toledo não está na lista dos sete primeiros. É. Mas ele... com certeza é favorito, se não é favorito isolado, é um dos três favoritos para Trestles. Primeiro porque ele mora lá agora. Isso eu ia falar também. Já está morando em São Clemente há um tempão, pelo que tudo indica, ele é muito querido lá e respeitado. É, o Color fez aquela defesa pública dele, né? Alguém falou, não sei se você lembra dessa história, mas lembro, acho que alguém falou Instagram. No Instagram. Pode crer, que o cara botou... uma série de ondas filmadas e o cara disse para não colocar onde era. Né? Exatamente. E aí o Color falou, pô, não, tá errado em atacar o Felipe, pô, o cara é bem-vindo aqui, né? E o Color é o cara mais local ali daquela região, né? Claramente levantou a bandeira do caramba, assim, esse respeito que ele ganhou. Mas eu estava falando isso, o Felipe mora em São Clemente, né? O Jory mora em São Clemente, né? Que também tá na disputa do título. Pô, o Medina... pega muito naquela onda, né? E tá devendo uma vitória lá, né? Já desde aquela etapa contra o Tanner, né? Aquela bateria contra o Tanner. Não, e tá devendo, eu acho que... Desde a vitória dele no WQS, quando era Prime, que ele não ganha o campeonato de Trestles, e que a gente tá esperando ele ganhar o campeonato de Trestles, porque ele é aquela vitória anunciada que ainda não aconteceu, mas que... que não aconteceu. É aquela aposta certa, né? Aposta certa, que não tem como não apostar no Medina no campeonato em Trestles, né? E o Adriano morou um tempo também em São Clemente. E tem um histórico incrível em Trestles, né? Tem. Assim, sempre vai bem. Eu acho que a etapa de Trestles é um pouco mais difícil pro Owen Wright, eu diria, assim, apesar do backside dele ser muito bom, mas eu não sei, eu acho que é um pouco mais difícil. Tudo depende do tamanho do mar. Eu lembro que teve um ano, não vou lembrar o ano certinho, mas teve a bateria do Owen com Slater no mar, que devia ter 1 metro e muito. E o Slater, 2 metros, João. É, o Slater estava surfando muito e o Owen moeu ele. Moeu no base top, fazendo um surf que não vou dizer que era conservador, mas... Ele jogava, né? Eu tô falando isso, aí o Owen vai ganhar o campeonato, né? Aquelas coisas. Ele ganhou o campeonato de Nova York. São bons demais, né? Ele ganhou o campeonato de Nova York contra o Slater numa final que ninguém imaginava que ele ia ganhar. Tivesse, porra, que apostar, tu não apostava dinheiro nele. Não, não tem jeito, né? Os caras são realmente... Esse campeonato vai ser... Tomara que dê bastante onda, porque vai ser incrível. Vai ser incrível. Agora uma provocação pra você, Júlio. Você acha que tem chance do Toledo ser o novo Taj Burrow, assim? O cara que todo mundo acha que incrível, porque o Taj Burrow, quando entrou no Tour, ele era ultra moderno, né? Muito mais do que o resto, com os aéreos, com as jabetadas, com a velocidade, muito era a velocidade, eu lembro bem, assim, a velocidade do Taj era uma coisa espantosa. E ele nunca foi campeão, né? Ele sempre ficou ali, porque quase tem um nicho do surf do Taj, né? Ele, assim, a história do, porra, do tubo de backside grande que ele nunca conseguiu fazer, né? O chop, o feed, o pipe... Bom, começa que o Taj é de Yarling Up, lá no oeste da Austrália, e ele está acostumado com onda pesada desde moleque. Ele podia até aparentar que não sabia pegar ou que não pegava tão bem. Eu acho que a expectativa em torno dele era tanta que quando você vê um cara com potencial do Taj, já tendo o Slater como referência, Slater, Andy, Shane Dorian, todos esses caras que pegavam... marola em Huntington tão bem quanto surfavam chopos gigantes, você fica esperando a mesma atitude do Taj, e o Taj nunca teve aquela atitude, apesar de ter sempre bons resultados em chopo também, uhum. Em feed, e até Pipe Master ele ganhou, né? Ele ganhou o Pipe Master? Ganhou. Caraca, ganhou. Eu não lembrava disso. Pois é. Eu acho que o Felipe não corre o risco de ser o novo Taj, eu acho que ele vai ganhar um título mundial. Mas eu também acho que o Felipe, eu sei que o Ricardinho vai ficar puto comigo de eu falar isso, se ele alguma vez ouvir isso, mas eu acho que o Felipe tinha que contratar um cara para passar o inverno com ele no Havaí, ou para passar temporadas em Chopo. Um cara, vou dar exemplo do Burle, por exemplo, que é um cara que já está aposentado. É o camarada para dar tranquilidade para ele, igual o B. Durbit fez com o Gary Elkerton alguns invernos atrás. Ele sabe que Pipe e Sunset são ondas muito difíceis. Ele precisa ir um pouquinho mais além para ser campeão mundial. Ele queria ser campeão mundial. Ele foi e chamou o Gary Elkerton para ajudá-lo. E ficou o inverno inteiro. Eu acho que faz falta para o... De repente ele já até fez isso. Mas eu sinto falta desse envolvimento maior, sabe, os 3 meses inteiros no Havaí. Uhum. A história que o Mineiro fez, né? Assim, o Mineiro é um exemplo claro desse tipo de trabalho. Né? Aquela história de contra tudo e contra todos, sabe? O Slater fez um pouquinho isso, só que ele tinha Quicksilver por trás. Uhum. Mas não Tom Quero carregava, mas andava não... muito com Tom Quero, né? Mas o Toledo tem a Hurley, cara. Que se bobear hoje em dia é muito mais forte do que a Quicksilver. E no Havaí, a Hurley tem bastante espaço. Vi de John Florence, né? Que é o cara que manda e desmanda, pelo menos em pipe, no line-up de pipe. Duvido que alguém sente atrás do ou tire o John de alguma onda. Então eu sinto falta do Toledo pegar algum cara desse, da Hurley, ou de algum canto qualquer e falar, bom, vamos lá. Agora eu vou treinar a apneia para aguentar 2 minutos debaixo d'água, vou cair com prancha, vou cair com as 10 e 2 em uma e meia que dá para aguentar, vou experimentar até eu me sentir confortável e acabar com esse estigma, né? Acabar com esse negócio, ele não pega. Até hoje o pessoal menciona aquela bateria em Chopo que ele fez 0 pontos. Pô, quem compete sabe que você pode fazer 0 pontos não porque está com medo, mas porque fez uma escolha errada. Claro. E remou você em todas as. Corner dentro da bateria, né? Remou nas ondas erradas e, pô, você fica. Depois que passou os primeiros 10 minutos e você falou, pô, não peguei nenhuma, tem que pegar uma no mínimo 7. E aí, de repente, acaba a bateria. Aconteceu isso com o Vitinho e Pipe. E, pô, tem o Taylor Knox já perdeu bateria em Pipe sem pegar onda e Shane Doran já perdeu bateria em Pipe com duas notas um. Isso acontece. Uhum. Enfim, ah, eu acho que ele já fez boas performances em Pipe, inclusive, né? Backdoor. Ele tá melhorando. Ele tá melhorando. E eu acho que pela curva dele de evolução, eu acredito que... Mas ele me remete um pouco ao Tej, até pelo físico mesmo, assim, pela característica física, né? Pequeno, magrinho, veloz, ultramoderno, mas que, eventualmente, em certas condições, não consegue desempenhar, não sei. O Tej meio bate com algumas características, assim, mas o Tej poderia ter sido campeão mundial, né? Tô falando isso, acabou não sendo, mas poderia muito bem ter sido. Ele foi vice-campeão, acho que algumas vezes, né? A última bateria do Tej no circuito mundial é memorável. Aquela bateria em feed. Que ele perdeu pra quem? Foi contra o Julian. Eu não lembro o adversário, mas eu lembro que foi só nota 9 e ele surfou. E o mar tava, sei lá, 6, 8 pés. Lindo, espetacular, e os caras foram trocando, ele perdeu a bateria, mas podia ter ganho fácil. Mas você não lembra do Tej nessas condições como você lembra do Kelly? Do Kelly, obviamente, não, porque o Kelly é 11 vezes campeão, mas nem do Andy Irons, né? Você não lembra do... Nem do Mick Fanning. Nem do Mick Fanning, é isso que eu ia falar, nem do Mick Fanning, nem do Joel, eu acho. Eu diria até, assim, não tem essa memória do... Pô, o Mick Fanning é... Eu acho ele muito, muito incrível, assim. Os caras... Acho ele de backside incrível. Frontside, obviamente, né? O ponto forte. Mas acho o backside dele também muito maneiro, assim. Sou fã do surfador de backside. Ele teve que se reinventar, né? Pra poder ser campeão mundial. Ele, até 2007, o Mick Fanning era um. Depois de 2007, ele era outro, completamente diferente. E ele era um cara que dava bastante aéreo, né? Ele era mais progressivo. Mas hoje em dia, quando o pessoal... Mas acho que ele quebrou o pé, né? Teve essa história? Quando ele tinha uns 19 anos, eu acho, ele torceu o tornozelo, sei lá, ficou alguns meses parado fora d'água, e eu acho que um pouco mudou ali o approach dele. Mas eu acho que mudou muito foi o jeito como ele encarava o circuito mundial. Ele passou a ser muito mais sério. Não que ele antes não levasse a sério, mas ele era mais imaturo. Quando ele passou a levar o circuito mundial como... não é como trabalho, que trabalho eu acho escroto, apesar de que os caras são mesmo operários, funcionários, né? O cara é operário, né? O cara... Mas quando ele se deu conta que aquilo ali não era só talento, que tinha trabalho por trás também, ele foi difícil segurar ele. E não é à toa que ele tem 3 títulos, né? O cara tem a mesma quantidade de títulos que o Tom Curran, né? No documentário do Saka, o Zé Seabra lembra muito bem. Porra, o Mick Fanning tem 3 títulos, mas o Mark Richard tem 4. Na Austrália ele não é nem o número 1. Ele é o segundo. E a gente aqui no Brasil, apesar de ter surfista que supostamente seria melhor do que ele hoje, os caras também só têm um título. O Adriano só tem um título. O Medina só tem um título. O Toledo ainda não tem o título dele. Mas ter 3 títulos é muito difícil. É muita coisa. O Tom Curran tem 3. O Tom Curran, assim, sei lá. Mas quando o Medina ganhou, né? Mas... Quando o Medina ganhou, você achava que em 2017 o Medina só teria um título? Você achava que 3 anos. Eu não diria que ele ia dominar, não, o circuito. Não acho que é trivial isso. Essa história que as pessoas falam, o Cash Letter não dizia. Assim, é porque a gente se mal acostumou assistindo o Cash Letter ganhar títulos em sequência, mas aquilo é. Pô, o Cash Letter é uma raridade muito, muito, muito, muito fora da curva. Não é normal alguém dominar um esporte da maneira como o Kelly fez. Mas eu não acho que o Medina é normal e em 2014 eu imaginei... Mas o Tom Curran não era normal, ele ganhou 3 títulos. O Martin Potter não era normal, ganhou 1 título. Né? O Mick Fanning, o Andy Irons é o Andy Irons, era o Andy Irons, ganhou 3 títulos. Assim... Não é trivial, assim, acho que tem título, acho que o Medina vai ganhar mais títulos, mas não acho que o Medina vai ser o Cash Letter, não. Não, mas o que eu digo é, eu não imaginava que ele demoraria tanto para ganhar o segundo. Ele pode ganhar esse ano, inclusive. E é até provável, porque as próximas etapas, Trestos, França, Portugal e Pipe, todas ele já fez final. todo. Ou ganhou. Não, com certeza. Não ganhou o peniche por um erro dos juízes, né? Que é aquela final contra o Júlio, ele poderia ter ganho. Ah, no outro. Ganhou a França na final contra o Júlio. Aliás, todas as três vitórias do Júlio no circuito mundial são em cima do Medina. Impressionante. Engraçado. Isso, né? Isso mexe com o psicológico do. Aparentemente eles são amigos. Não, eu digo, não pessoal, mas assim, quando o Medina entrar numa final com o Julian, isso mexe, assim, porra, o cara sempre me ganha na final, assim, tem um histórico disso acontecendo. Por mais que ele diga, isso vai ser um estímulo para eu me superar e agora ganhar, o fato é que, assim, o fato carrega, né, o histórico carrega uma memória. É, não é legal, assim, você ficar com esses históricos. Agora, outro cara que, pelo menos, não sei se eu posso estar falando besteira, mas eu tenho essa impressão, o Medina sempre perde pro Ítalo Ferreira também, né? É, mas o Ítalo é um cara que não está nessa lista aqui, que a qualquer momento pode ganhar três eventos. Mas ele nunca ganhou nenhum, né? É só entrar na... Mas isso eu acho que é muito um estado... Um módulo, né? O cara entra naquele módulo de ganhar isso. Campeonato. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. É um estado mental que o cara consegue se livrar de todas as coisas que atrapalham ele, sabe? É, travesseiro, avião, prancha ruim. De repente o cara entra num estado que ele fala assim... Ganhei a primeira bateria, ganhei a segunda, a terceira e tal. Quando vê tá na final, ganha o campeonato. Isso acontece, você sabe que isso acontece às vezes, por mais que você trabalhe, às vezes isso acontece porque você conseguiu se limpar de tudo, não. Né? Todas as coisas externas que podiam estar não te atrapalhando. Não pelo que você fez, mas pelo que você não fez, né? Às vezes. E o Ítalo, primeiro eu acho que ele é o cara, a zebra que nego mais torce no circuito mundial. Você vê que todas as vezes que ele vai competir, os caras em português e inglês torcem e aguardam, esperam com ansiedade que ele faça alguma coisa espetacular na bateria. Mas isso não é ruim para o cara que quer ganhar campeonato? Ter sempre que dar um espetáculo? É, mas eu acho que... Porque o cara tem que ganhar a bateria, ele não precisa dar um espetáculo, né? Eu acho que tem um pouco isso. A gente sempre espera, né, aquela bateria dele em Snapper Rocks, né, que ele deu aquele helicóptero bizarro, que pô, o cara desceu, eu nunca tinha visto uma hora que o cara desce... Pra baixo, né? Assim, a prancha dele atravessou a onda. Não é que ele bateu com a rabeta e depois aterrizou. Ele entrou com um bico na onda, assim, bluf, e saiu de dentro da espuma. Aquele na final contra o Toledo em Peniche, pra mim foi o mais absurdo de todos. Pode ser. Que ele foi gigantesco. Mas essa expectativa do cara sempre dar um show, eu não sei, assim, pro cara ganhar campeonato, ele não precisa não necessariamente dar show, né? Ele tem que. O Mineiro. Ensinou um pouco isso, né? É. Assim, cara, tem que ganhar a bateria, tem que fazer o necessário para ganhar a bateria. Ganhar campeonato, você só precisa ganhar do teu adversário. Exatamente. Mais nada. Só precisa ganhar várias baterias, né? Assim, você não ganha o campeonato, você ganha um monte de bateria, na verdade, né? Independente do que aconteceu no resto do campeonato, fora das suas baterias, né? Pouco importa. Assim, na sua bateria, se você venceu cada uma delas, você foi o campeão do campeonato. É uma obviedade, né? Mas é difícil de entender. É difícil de entender isso, porque o pessoal, assim como no futebol, espera que o time, além de ganhar, dê show, não basta ganhar, né? Tem que ganhar e tem que jogar bonito, e tem que ter aquela jogada de efeito, tem que ter, o time tem que dominar. Exatamente, é isso que eu ia falar, é aquele jogo que o time tem que ganhar e tem que ficar com mais tempo com a bola no pé. Assim, uma coisa meio surreal, né? Assim, mas isso é uma coisa muito nossa, de brasileiro, né? Porque tem que jogar com a bola no pé, né? Inglês não tá nem aí pra isso. Inglês, o cara quer a vitória e dane-se se o time tá jogando bonito, feio. Se o time estiver ganhando, ele tá feliz. Mas ao mesmo tempo, o inglês, se a seleção for vice-campeão mundial, ele tá feliz. A gente tá puto, né? A gente só importa a vitória. Mas ele só tem um título, a gente tem quatro. Não, quatro cinco. Não, cinco. A gente tem cinco, desculpa. Tá tirando o título nosso aí, Marreco. Eu lembro sempre do Galvão gritando, é tetra. Bom, encerrado, né? A gente já falou... A gente não falou da WSL, né? Que a gente tinha colocado aqui como tema. Vamos falar da... Eu esqueci o nome dos dois novos contratados. A CEO, que é a Sophie Goldschmidt, né? Aham. Uhum. E o outro é o Joseph Carr, não é Joe Carr, não é esse o nome? Que é oriundo do UFC. Do UFC. A gente estava conversando antes de começar o podcast, que tanto um quanto o outro, eles vêm com o suposto intuito de transformar o circuito mundial, ou pelo menos o circuito mundial, a WSL, numa coisa semelhante ao que é o UFC hoje, né? Ou seja, conteúdo pago, exclusivo para quem paga. Se você não paga, assiste depois, né, os melhores momentos. Eu nunca paguei para assistir o UFC. Eu não sei como é que funciona isso. Eu já paguei. Já pagou? Já. Até paguei recentemente para ver o John. A volta do John. Do... Ah, o John Jones. John Jones. Tá falando John aqui do John Jones. E valeu a pena? Valeu a pena. Ele foi incrível a luta, ganhou. Foi incrível. Mas eu acho que, falando isso, eu acho que a primeira constatação, quando a gente fala para ser mais semelhante ao WSL com conteúdo pago, acho que para a gente entender um pouco melhor essa dinâmica é fazer a constatação de que a WSL é deficitária, né? É um fato isso, né? Assim, é um fato notório. A WSL gasta mais dinheiro do que ganha. Isso, como foi comprado... Bom, desde o início. Desde o início da vida, da WSL. É, desde o início. Isso. Desde 2014. Desde 2014. Sem dúvida, mas eu acho que também é evidente que o planejamento que eles tinham para a reversão da situação deficitária do negócio da WSL não ocorreu como eles previam. Eu acho que eles imaginavam que eles fossem reverter a situação deficitária mais rápido. Porque até onde eu sei, o acordo da compra da ASP, eles não colocaram dinheiro. O que eles fizeram foi um compromisso de investimento, né? É, por tantos anos. Que era ridículo na época, era de 25 milhões. Uhum. E que 25 milhões a gente sabe hoje que não paga um ano de circuito mundial. Mas não com paga. Certeza... Eles já sabiam disso, né? Eles sabiam que o 25 milhões era uma coisa meio simbólica. 25 milhões de dólares. De dólares. E que eles precisariam gastar muito mais. Mas eles enxergavam um potencial de venda do produto muito maior do que eles conseguiram efetivar, né? E aí pode ter uma discussão grande de que, obviamente, assim, acho que é evidente que a qualidade da transmissão melhorou brutalmente. Muito, muito. Não, brutalmente. Não, mas também os custos aumentaram. Claro. A geração de conteúdo, né? Eles fizeram, assim, se a gente, sei lá, eu tô olhando de longe, mas se eu fosse separar, parece que a parte deles, eles fizeram, né? A promessa de investimento, de melhora na transmissão, de unificação, de você sempre ver no mesmo site, de ter qualidade alta, etc. O compromisso com os surfistas foi entregue, mas a contrapartida de mercado, ela não aconteceu, eles não conseguiram rentabilizar essa história ainda. Então, me parece que as mudanças são se batendo cabeça na estratégia de conseguir remunerar o negócio que eles compraram, que ainda não aconteceu. Eles, recapitulando, eles perderam o principal patrocinador, que era a Samsung. Uhum. Eles já não têm mais. Aparentemente, a Samsung pagava muito pouco, mas pagava alguma coisa. Já não tem mais. Eu acessei uma página no Surfline, que era a cobertura do US Open, e tinha um patrocínio da cerveja Michelob. Sabe qual é? Não. Tinha o patrocínio da cerveja escrito assim, cerveja oficial da WSL. Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, e a Corona está investindo uma grana? Né? Nos últimos um ano e meio, a Corona está investindo bastante dinheiro. Patrocinou o evento de Jeffers Bay, coloca anúncio o tempo todo. Uhum. Pelo menos a gente fica assistindo anúncio sem parar. E ver também Corona nos campeonatos bastante, e de repente aparece esse conteúdo, não sei se é exclusivo para os Estados Unidos ou se é local, mas é patrocinador ou apoiador, os caras que colocam assim, isso me parece um tremendo tiro no pé, a não ser que os caras estejam colocando uma grana preta, né, no circuito mundial. Não, porque você desprezar um parceiro, né? É, Corona é Ambev, né? Então, se a gente lembrar que fazer conexão, vai pedir lá pro Jorge Paulo aumentar a receita pro... A gente nem sabe se a Michelob também não pertence a Ambev. Pode até ser que seja, não sei. Mas de qualquer forma, ele já não tem mais a Samsung e esse ano nada foi anunciado de novo, né? E eu acho que o principal desafio da WSL como empresa e como fornecedor de conteúdo para vender para o mercado... É o formato. Eu acho que o formato precisa ser ajustado. A gente precisa de, principalmente, menos dias. A gente viu agora um campeonato em 3 dias. Foi compacto, ainda assim muito chato, porque Tiopo, numa condição do jeito que estava, é chato de assistir. A gente teve muita bateria com o máximo de pontos por surfista, 10, 12 pontos. E, pô, ninguém quer ver onda de 5 e de 6. Uhum. Eu quero ver onda de 9. De 7,5, 8 para cima, né? Uhum. Ninguém quer ver um campeonato que tem 2, 3 fases com o pessoal tirando no máximo um 8, 8,5, uma nota 9. Isso é insuportável, né? Só a gente que é fissurado e fanático pelo esporte. Mas assim, eu escuto muito esse ponto, né? Assim, vários amigos de mercado até falam para mim, né? O surf nunca vai ganhar magnitude, porque o modelo, o formato é muito chato, é muito ruim, é demorado, etc, etc. E eu tendo a concordar, eu acho que é uma verdade, assim, é uma constatação. Mas eu penso também em que as pessoas não precisam assistir o campeonato inteiro, né? Você pode ser atraído para uma bateria, né? Você pode se dar o trabalho de assistir uma bateria ou duas baterias, né? Eu acho que aí vem a história do criar os dramas, né? Assim, um pouco dessa história que me incomoda muito na WSL é o politicamente correto, das transmissões e do comportamento, né? Ninguém pode assim, dispor com ninguém. Porra, que tipo de esporte é esse que não tem bad boy, não tem o cara mal, não tem... A gente tá falando da história do vilão. Tem que ter o vilão, tem que ter o mal, tem que ter o bom. Até o comentarista tem que discutir com o outro. Exatamente. Esse cavalheiro, esse excesso de... Pô, quando o Medina saiu da bateria puto, que ele foi falar o palavrão, o Peter Mel tirou o microfone da boca do cara. Pô, esse era o ápice do campeonato. Era o campeão mundial fazer um desabafo politicamente incorreto e o cara eliminou esse momento da transmissão, que era o auge da transmissão, o cara eliminou. Falei, cara, é uma cabeça... Assim, o futebol, pô, sempre tiveram os caras polêmicos que atraíram público. O futebol americano atrai público. O UFC, eu acho que esse cara do UFC vai mudar isso, porque, pô, só o que eles fazem é gerar polêmica antes das lutas, né? Então, assim, o UFC tem um pouco essa cabeça. Eu, por exemplo, tava contando que assinei o UFC pra assistir a luta do John Jones. Eu só assisti a luta do John Jones. A programação do evento do UFC, eu acho que são 5 horas de programação. Pô, eu não sou lutador. Assim, assim como um não surfista, eu assisto o campeonato da WSL 5 horas, mas eu não assisto o UFC 5 horas, mas eu assisto a luta do John Jones, a volta do John Jones, não sei o quê. Assisti a batalha do Medina em Trestles, nas quartas de final, que seja, contra o George Smith, que tá na disputa direta do título. Pô, eu vou parar pra assistir, assim, mesmo se eu não fosse surfista, sabe? Se criar um drama, se me disser que o Medina é o cara que não sei o quê, que teve uma polêmica, que não sei o quê. Só pra justificar uma coisa, o Renato Ica depois me disse que o Peter Mel tirou o microfone porque tem uma multa gigantesca da WSL se tiver palavrão, porque estava sendo ao vivo na Fox australiana. Então a Fox ia multar A WSL se tivesse um fuck ao vivo. Entendi. E isso é engraçado porque isso não é comunicado. Eu acho que um dos grandes defeitos da WSL é a comunicação. Se isso fosse comunicado, pelo menos a gente entendia por que o cara tirou o microfone. Não, mas tudo bem. Eu acho que o tirar o microfone é um símbolo forte dessa história que eu tenho a impressão, né, do politicamente correto. Mas a dinâmica da cobertura, ela é assim, né? Ela é uma dinâmica correta, ela é uma dinâmica gentil, ela é uma dinâmica cavalheirística o tempo todo, assim, ninguém põe dedo na ferida, né, assim, ninguém foi perguntar pro Medina a agressividade dele nas gemadas, o que ele espera com isso, por que ele se comporta assim. Não, mas As Rose, redes sociais, a Rose, fervem, né? Não, mas a Rose perguntou pro Julian da disputa e tal, se aquilo tinha influenciado, e aí ele fala do Medina, fala inclusive, não, ele... disputa mesmo, mas ele tem um grande coração e tal. Deu uma aliviada, mas o pessoal explora pouco isso. É, assim, eu acho que tem que... Pô, a próxima, assim, minha cabeça, se eu fosse marqueteiro, óbvio que eu não sou especialista nisso, entendo, mas imagina a próxima bateria do Medina com o Julian Wilson. Ou com o Color. Ou com Colore. Pô, tem que ficar fazendo reprise da disputa da remada, da ombrada, da reclamação. Eles vão se encontrar de novo, eles vão pra água de novo. O que vai acontecer dessa vez? Quem vai vencer? O tete-a-tete deles é tal Ruscó, né, o número de vitórias e derrotas de cada um é tal, quando eles se embatem, a última vez teve, pô, assim, a polêmica atrai público. Isso é o que o UFC faz bem pra caramba, porque os caras, eles vão, entrevistam o Medina depois que terminou o campeonato, na casa dele em Maresias, e fala: e aí, como é que foi aquela disputa lá? Fala aí da disputa. E ele fala da disputa. Se ele não quiser ser muito claro, ele vai entrevistar o Júlio, o Color, e vai dar uma espetada e vai falar: o cara falou que você foi crocodilo com ele. Não, mas pô, a gente tem que espetar um ou outro pra chegar na hora e o negócio ferver mais, né? Tudo bem, vai falar, pô, não, a gente tá advogando pelo circo, né? Claro. Mas assim... Mas tem o circo acontece de qualquer maneira. É. Às vezes é velado. Às vezes a gente não enxerga isso. Mas ele acontece de qualquer maneira, porque os caras se encontram fora daquela situação. As câmeras não estão o tempo todo com ele. Não, mas se a câmera estimular, provavelmente vai ficar mais intenso, né? Assim, é... Uma vez o Slater, depois de uma cervejinha ou outra, começou a conversar com um grande amigo meu e contou para ele uma história dele e do Andy, no ônibus chegando em Fiji. O pessoal chega no aeroporto, pega um ônibusinho que leva todo mundo para Tavarua. Você já deve ter pego esse ônibus. Não, nunca fui. É uma viagem que está na minha lista, mas eu não fiz ainda. E aí os caras foram dentro do ônibus, parece que o Andy já tinha tomado umas cervejas e tal, e os caras naquele negócio de segurar, todo mundo em pé, e de segurar naquela barra para você se equilibrar dentro do ônibus, um deu uma cotovelada no outro, e aí ficou um testando para ver quem dava a cotovelada mais forte, e quase chega às vias de fato. Essas coisas a gente não sabe, a gente nunca vê, e ninguém conta essas histórias. Uhum. Então, o por trás da câmera, né, o por trás, entre um campeonato e outro que acontece, na hora que o cara vai pegar um café, né, que ele vai tomar um cafezinho dele de manhã, e aí cruza com o outro, aí ele tá esperando... Parou na vaga do cara, essa vaga aqui era minha. Tá esperando pra ser servido e o outro fura a fila. Ou, sei lá, o cara dá uma olhada meio esquisita pra mulher do outro. Isso aí a gente não vê, cara. Não, acho até que, assim, é meio superficial e tal, mas vou até dizer o motivo porque eu acho relevante, mas até o próprio fato do Medina ser um dos melhores amigos do Neymar, é impressionante a WSL não explorar isso, né? Porque, pô, o Neymar é o jogador mais caro da história do futebol, né? Mas a Red Bull já tá se... Mais bem pago. Já tá se valendo disso. Pô, o Medina é brother do cara, né? Os caras são, pô, brother, assim, é um grupo de melhores amigos. Pô, como é que o cara... A WSL não se aproveita desse gancho, assim? O Medina faz parte de uma elite... de atletas por conta do Neymar, quando você faz essa conexão com o Neymar, numa elite mundial de atletas, né? Os surfistas vivem todos, de certa forma, no seu próprio mundo, né? Em grande medida. O Medina, com a história do Brasil, com a popularidade que ele ganhou, ele ultrapassou isso no Brasil, claramente. E ele acessa esse outro, né? esse outro layers de atleta. Então, os caras não se aproveitarem disso, de levar o Neymar para, eventualmente, num campeonato, ou numa... Sei lá, me surpreende. Óbvio que pra gente surfista isso não vai fazer diferença nenhuma. Aparentemente, mas faz. Porque no dia que a WSL continuar sendo deficitária, primeiro eles vão começar a cobrar pra gente assistir o campeonato, que hoje é uma coisa que a gente faz de graça. E se tiver anúncios suficientes, eles nunca cobrariam, né? Então, pô, se tiver mais circo, provavelmente a gente nunca paga pra assistir o surf. E o segundo ponto é, se eles começarem a cobrar e mesmo assim continuar deficitários, os caras abandonam o circuito. E a gente vai voltar a ter aquele modelo antigo de, pô, cada campeonato com a sua etapa faz da sua forma, um negócio caótico, pior. Isso é um assunto para um próximo papo, que seria possível uma volta? Exatamente, isso sempre é, né? Mas isso é um assunto pra gente... Não, tudo bem, mas só pra o introdução, sempre é, mas a torcida pra gente pensar em, assim, né, o nosso exercício aqui que não vai levar a lugar nenhum, mas a torcida, a intenção de torcer pela WSL é pra não precisar passar por isso, mas que é possível, mas eu prefiro, eu particularmente, vai ter gente que diz que não, mas eu prefiro, pô, a transmissão alto nível... Mas imagina o nego devolver... Olha, toma, a gente tentou, mas não deu certo. Ué, imagina devolver. Investidor primeiro, é assim, Julinho. O cara não deu certo. Pra quem que vai devolver? Stop loss. Primeiro pra quem quiser. Pois é. Pra quem quiser. Tem alguém que quer? Sempre tem alguém que levanta a mão. Quer. E aí tem que pegar. Vai ser o Randy Harry que vai levantar a mão pra querer. Acho que ele já tá velhinho pra isso. É, sei lá. Tá sem saco pra isso. Ele falou que... Eu fiz uma entrevista com ele no finalzinho de 2015 e ele falou, não, cara. Tô fora. Fiz isso nos últimos Hickel 40 vai, anos. O Renato Hickel vai querer, o Teco vai pode querer. Pode ser. O Teco. Pode ser. O Teco é possível. O Xande, o Teco. A gente tá falando aqui de quem a gente acessa, mas provavelmente tem o Xande, o Teco australiano, tem o Xande, o Teco americano. Claro. É isso aí. Bom, esse foi pra conta. A gente volta a qualquer hora. De preferência, todas as sextas-feiras. Hoje é que dia? Hoje é dia 18. Hoje é dia 18, 18 de agosto. 18 de agosto de 2017. Semana que vem, quem sabe, a gente volta. Obrigado, Bruno. Valeu, Julinho. Abraço.